E chegamos agora ao episódio 9 da temporada 5 de Agretsuko, Mundo Desconhecido. Aí o Ikari, lembra o Vombat lá, o Suricato lá, o filho da puta vampírico, né? Gambazinho. É, esse corno aí. É o corno lá. Ele explica pra Agretsuko e pra Raida quais são as ações e os custos da campanha pro Congresso. Achou que ia ser de graça? Achou errado, otário. Eles não têm fundo de campanha que nem no Brasil, né? Fundo partidário, melhor dizendo. Isso, isso. Aí o Ikari pergunta como foi a opinião dos colegas do trabalho da Agretsuko a respeito da candidatura, e a Agretsuko diz que tá todo mundo apoiando, principalmente o presidente Elefantinho. Eu não sei se ter apoio desse presidente que é tão sem noção serve de alguma coisa. É, pelo menos se a empresa ajudar com dinheiro já vai bom, né? Pois é, você poderia dizer que ele é um apoio de peso, né? Considerando que ele é um elefante. Mas... Tudux pra você, muito obrigado, era isso aí, muito bom. O dele é peso-pena. Né? A Ikari fica satisfeito, mas conta que há um depósito em dinheiro que os candidatos têm que fazer pra evitar fraudes. Porque lá no Japão não tem verba partidária pra roubar que nem aqui no Brasil, né, Donana? Pois é. Pois é. Aí a Agretsuko e o Raida perguntam qual é o valor, e o cara diz que são só 3 milhões de ienes. Um pouco mais de 110 mil reais só. Olha, em termos de Brasil, pensando numa campanha partidária pro Congresso, isso daí não deve ser nada. É, mas pro candidato é coisa pra caralho, né? Não, se for pro candidato desembolsar do próprio bolso, ele sozinho, eu não tenho esse dinheiro pra dar, ainda mais pra uma candidatura. É óbvio que a Agretsuko e o Raida surtam e aí começa. A Agretsuko conta pro Raida como foi pedir os 3 milhões pros pais dela, porque ela primeiro foi tentar na mamãe e no papai, né? Aí a gente vê cenas da mãe reclamando que a Agretsuko não pode se candidatar e do pai simplesmente dizendo que eles não têm dinheiro. Repetidas vezes. 252, sim, eu contei. Nossa. Eu acho que cada vez que ele falava, o dinheiro dele diminuía mais um pouco. Não, o cara, é a única frase, não temos dinheiro. Não temos dinheiro, não temos dinheiro. Aí a Agretsuko diz que o dinheiro será devolvido se ela atingir 10% dos votos válidos, mas a mãe acha que sequer vai conseguir 5%. E apoio da mãe, ó, beleza, né? Com a mãe dessa, ninguém precisa nem de sogra. Né? Raida sugere abrirem uma vaquinha online ou publicar outro vídeo no canal do Death. Agretsuko diz que os vídeos não pagam tanto assim. Bem-vindo ao YouTube, minha filha. Pelo menos ela já tem essa noção, né? O Raida que... Pelo menos os teus vídeos pagam. Os meus ainda não pagam não, tá? Vai chegar esse dia, chefe. Vai chegar. Aí os dois se arrependem de ter devolvido aquele dinheiro do Juzo. Lembra o dinheiro do Juzo? Então, eles se arrependeram agora, né? E Agretsuko tira foto para os pôsteres. Quem tá fazendo os pôsteres é a amiga da Agretsuko, aquela gata Puco. Lembra da Puco? Fazia tempo que a gente nem lembrava mais dela, né? Mas deu as caras aqui. É, mas tá lá. Aí o cara apresenta Agretsuko a Morita, um babuíno que será o coordenador da campanha dela. E se é um babuíno, é uma pessoa boa, como a gente já sabe, né, Dana? Os babuínos são os caras legais dessa porra, desse desenho. Precisa ter alguém pra fazer esse papel, né, de gente fina. As gorilas também são. Gorilas também são legais. Não, os gorilas são legais, as pássaros secretárias também, né? Então, tá toda gente boa. Mas os babuínos são os gentlemans, né? São os... Beleza. O Raida comemora a chegada das faixas de campanha e a Agretsuko e a Fênico não se empolgam com elas até o Raida mostrar que elas brilham no escuro. Aí, olha, agora tá querendo. Eu queria saber onde é que ele vai fazer campanha no escuro, né, mano? Ele tá querendo fazer campanha dentro dos pacotes de alma chips, né, pra concorrer com os Tazo. Ainda bem que, pelo menos nos pacotes, ele não vai sufocar, porque tem muito ar. Tem. Verdadeiras almofadinhas. Né? O Raida e Agretsuko escolhem o pôster da campanha, que tinha entre dois. Um com cara de death metal e o cara amigável. É óbvio que eles queriam o do cara amigável. Só que o Ikari e o resto da equipe, entenda-se as OTM Girls, dizem que não tem nada a ver e escolhe o pôster com ela fazer um cara de death metal, óbvio. É, elas estão cobertas de razão, porque se esse é o partido da raiva, e se a ideia é justamente puxar a Hetsuko pra ser a sua representante pela cara de raiva dela, vai botar ela fofinha por quê? Né? Mas é. Aí o Morita e o Ikari perguntam a Raida se já conseguiram o escritório pra campanha. O Raida diz que assim que ele falar o nome do partido, todo mundo desliga. Gente, esse partido tá mais tá mais bichado do que um certo partido brasileiro. Que a dona Ana, como ser ilibato, lindo e maravilhoso, não quer dizer, mas ela diz que o Partido da Raiva tá com o nome mais na lama do que o PL. Mas tá mesmo, tá. Eu falo, eu não tenho problema. Me processa, quem estiver ouvindo. Foda-se. O Morita pergunta se o Raida não tem algum amigo rico que lhe ajude com o escritório. É óbvio que o Raida vai falar com quem? Com o Tadano! É, até porque agora ele já percebeu que ele não vai entrar em disputas, né, com o Tadano, pelo amor da Hetsuko. Ele já sacou que cada um tá no seu espaço. E ele também deve ter lembrado que o Raida tem aquele Cyber Café, né? Que ele comprou o espaço inteiro pra ficar só com o cubiculozinho. E também ele tem uma arma secreta, né? Caquis. Muitos caquis. Nossa senhora. O Tadano é o único que gosta dessa porra. Mas tá bom. Aí o Raida pergunta se ele pode usar lá o Cyber Café que o Tadano comprou. E começa a transformação do Cyber Café para o Quartel General da Campanha da Gretsuko. Yeah! A Gretsuko pergunta pro Raida como é que tá a vaquinha online. E ele diz que já conseguiram até agora inacreditáveis 2 mil ienes. 50 reais. Que bom. Ai, tá uma tristeza. Né? Né? A Raida pede demissão da Combine pra poder se dedicar à campanha. Ou seja, menos dinheiro pra entrar. Né? E o Raida olha seu último contra-cheque no valor de 85 mil ienes e suspira. Tu achou que ia ser quanto? 3 milhões? Você tava trabalhando na porra de uma Combine, seu escroto. Aí as colegas do Raidinha surgem e reclamam que ele tava indo embora sem se despedir. Elas não entenderam que ele tava com medo de levar mais caqui na cabeça. Mas foi que aconteceu, porque elas desejam boa sorte pra ele e para Etsuko e dão uma bolsa cheia de caquis de presente de despedida. Tá dando, vai adorar. Mas aonde que no Japão tem um terreno tão fértil pra caqui? Fala sério. Aí na rua, a Raida acha que a Aretsuko vai ficar braba por causa de caqui. Pra quê? Você não vai dar pra ela? E ele recebe uma mensagem da Shikabane, dizendo que sim, ela aceita os caquis. Então, ó, é a segunda pessoa que gosta de caqui no diabo desse desenho. Olha só. Já dá pra dividir, né? Não precisa ficar a carga toda com uma pessoa. Exatamente. Aí o Raida encontra a Shikabane, entrega os caquis e reclama dela ter levado um mês pra responder. Ela tava te dando ghosting, seu banana. Aí o Raida percebe que a Shikabane não tá se alimentando direito e compra uma refeição pra ela. Ela já deu caqui, ainda vai dar comida. É um banana, né? Fazer o quê? Não, ele tá sendo bondoso, vai, só. É, tá, eu não vou discutir com isso, não. O Raida e a Shikabane conversam sobre o Dokashin, que é aquele cachorro, lembra? Que deu trabalho pro Raida. Que ele é um cara honesto, mas que não consegue guardar dinheiro. O Raida diz a Shikabane que ela devia largar dessa vidinha de viver no cybercapé e tomar a liberdade no mundo real. A Shikabane diz que tem toda a liberdade que precisa sem precisar dar sorrisos falsos a patrões nojentos. Toma! Banana! Olha, eu entendo a posição dela, sabe? Ela é uma mocinha ainda, né? Não chegou nem 30 anos, deve ter o quê? Uns 25? Acho que nem isso, ela deve estar na fase dos 20. Ela não tem realmente perspectivas, mas ela também não tem compromissos. Ela não tá sustentando pais doentes, ela não tem marido que precisa dela pra... Ela não tem uma família de bolsonaristas pra dar conta, né? Então, faz sentido. Ela não tem nada que aprenda a lugar a coisa alguma. Então, se ela tiver que dormir no Cyber Café ou em qualquer outro cantinho, Ela tendo um lugar que ela consiga dormir tranquila já é o suficiente. Aliás, no Japão, se você dormir nas escadarias, tudo, você sabe que o povo reconhece isso como algo normal, né? Assustador, mas é considerado como normal. Então ela também nem tem tanto medo assim de sofrer qualquer tipo de agressão. É isso aí. Aí o Raida conta pra Retsuko da conversa que ele teve com a Shikabane enquanto eles estão corrigindo um erro de impressão nos panfletos da campanha. Que erro é esse? Não sei ler japonês. Só sei que eles estão colando adesivo nos panfletos porque um negócio estava errado, eles estão colando o negócio certo por cima. É a única coisa que eu sei, tá? Mas eu tô fazendo Duolingo, eu vou aprender japonês ainda, tá? Eu já sei dizer que gostoso é oishi! Aí eles recebem a visita da gorila Washimi, que adoram o visual do escritório da campanha. A Washimi pede desculpas ao Raida, mas pede pra ele sair dali pra que ela e a Gori conversem sós com a Retsuko. Afinal de contas, é papo de amiga, então o namorado vai passear um bocadinho, vai. Aí as meninas lembram de como que elas se conheceram, das aventuras que tiveram, principalmente no karaokê e nas aulas de yoga do mestre Weiwei. Aí a Gori e o Ashimi entregam dois envelopes cheios de grana, cada envelope com 1,5 milhão de ienes. Oi! O aplicativo lá da Gori nunca deu grana, né? Então ela juntou essa grana de outras fontes. Ah, não. Eu acho que o aplicativo deve ter dado uma graninha sim. Mas ela também não é pobre, não, dona, né? É diretora de marketing da porra da empresa lá. Ela tira esse dinheiro fácil. É, vamos lembrar também que nem a Gori nem a Washimi têm casadas ou têm outros... Isso, elas não têm casada, não têm muita despesa ou muita dependência também, né? É. Estão bem de vida as meninas. Elas dizem que esses envelopes são só a prova da grande amizade que as três possuem. Nhoi! Oh, é por isso que a gente gosta dessas meninas. Não é? Elas são muito fofas. Mas não é? Agora, só de sacanagem, eu vou te botar na fogueira, dona Ana. Gori ou Ashimi? Ai, que jogo duro. Porque eu adoro a elegância da Ashimi. Adoro como ela tem uma mente super afiada. É, e a gente sabe que a Gori não é exatamente a mente mais brilhante do mundo, né? Mas... ela não é a ferramenta mais brilhante da prateleira, com certeza. Ela com certeza não é a mais afiadinha, não. Mas ela tem um coração tão grande. Ela é tão fofa. Tá? Se você me dissesse assim, se você quisesse se vestir como alguém, eu seria com a Ashimi. Mas se dissesse, você tá precisando de um abraço, provavelmente seria a Gori. Aí eu não quero um abraço da Gori, não. Ela é muito forte. Ela vai me esmagar. Mas ela é fofa. É um abraço fortemente fofo. É fofo, é fofo. Eu também, cara. Nada contra o Ashimi, cara. Que o Ashimi tem cada patada que ela dá no presidente, literal e metaforicamente falando. Agora a Gori, cara. A Gori é o coração dessa porra dessa série, cara. Se a Retsuko é a cara da série, a Gori é o coração, cara. A Gori é muito, muito fofa, cara. Como falar que uma porra de um gorila que parece um homem é fofo, né? Pois né? É. É. Pois é. Não é? Ele é fofura e peludinha. Eu acho que isso também ganha pontos a favor. Né? Criaturas peludinhas parecem que são mais gostosas de se botar a mão. Se bem que eu lembro que eu tive uma galinha aqui em casa e ela era estranhamente fofa também, macia. Tá bom. Macia, talvez eu tenha o meu apropriado. Ok. Aí a Retsuko transfere os 3 milhões de ienes da conta dela pra conta do partido e sai pra comemorar com o Raida. Aí o porcão reclama da cara de def que a Retsuko exibe no cartaz, dizendo que isso vai assustar as crianças. As crianças não votam, porcão, foda-se. Verdade. Não é? Se bem que o porcão não tem noção do que as crianças gostam, porque ele tem duas filhas, as duas filhas adoram death metal. Não é? Não se deu conta aqui, né? Mas não é? Mas é. Aí a Fênico diz que o partido quer causar impacto e eles veem um motoboy colar um cartaz do Giro do lado do cartaz da Hexa. O que que acontece? O Porcão e a Fênico, nessa cena, elas estão colando cartaz de campanha num mural que é pros cartazes de campanha. E diferente do Japão, eles têm um lugar certo pra colar o cartaz da campanha. Eles não podem sair colando em tudo quanto é lugar, emporcalhando a cidade. Isso eu gostei, sabe? Isso eu achei uma ideia legal. Quer dizer, você já tem um lugar apropriado, já separado, todos os partidos têm exatamente o mesmo espaço, né? Que é o tamanho do cartaz. E esse aqui é o do partido A, esse do partido B, esse do partido C. Cada um coloca do seu candidato no seu lugar específico e pronto. Um não fica jogando cartaz em cima do outro. Eu não sei se você percebeu, dona Ana, que cada lugar tem, cada parte tem o seu lugar, porque ele não é tipo, eu cheguei primeiro, eu posso botar lá no... Não, não, você tem o local certinho do Partido da Raiva, então é ali que você tem que botar no Partido da Raiva, você percebeu isso? Sim, percebi, e admito que eu gostei dessa ideia, pra não dizer que eu tava achando muito estranho tudo. Não, estranho é, mas vamos lá, estranho é. Estranho é, mas vamos pensar também que é Japão, né? E também tem outra, eles, como é voto por zona, né, por localidade, não tem muito candidato, então dá pra botar só um muralzinho de, sei lá, 16 nomes pra fazer cartaz. Não é que nem no Brasil, que só pra deputado são 12.500 candidatos. Nossa, eu não gosto nem de pensar vereador, numa cidade só. Não, numa cidade só tem ser uns 452, por aí. Aí, como eu já disse, eles viram um motoboy colar o cartaz do Giro e ir embora. E o Giro faz um discurso de campanha enaltecendo os conhecimentos que adquiriu do pai dele, Jusuraida. Fim do episódio 9. Suas opiniões, dona Ana? Bom, aqui a gente tá vendo a Hetsuko botar as mãos de vez nessa história, ela comprou de vez a ideia do sou candidata. Eu diria até sujar as mãos, né? Ela tá vendo como a coisa funciona, que não é fácil não, não é bolinho não. Muito bem. Mas tá levando com seriedade. Beleza, perfeitamente. E é isso então, ouvintes, fiquem por aí e vamos continuar a nossa maratona. Vamos lá.